Condor 076, continue your approach. Stand by for clearance to land. Salvador, eu vou 1601. Quem me dá a informação, puder ganhar um ponto forte. 601, informação Zulu, Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 10, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5574 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360. Prossegue a rota de 92, parte do 10, decoda a pista 10, Israel, Leda, controle 120, decimal 8, transponda 574. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, gol nome 01. Clear to land runway 10, Condor 7. Ali velocidade, autorizado voar Duna, 207 com 1015, reporte estabilizado. Duna para 076 on the ground at 05, vacate to the right, call ground 121.9. Usado, o Spank Alpha chama para o táxi. Papapá Serra Quilo Índia, informação em curso Zulu, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Afirmativo 400 pré-aprovado, só um instante cópia, prepare a saída da Elia da Bridge aguardando. 3897, informação em curso Zulu, Guarulhos 340, número 2 para cópia. Prepare a saída da Elia da Bridge, aguardando. Good evening, it's Condor 076 on Victor Alpha. Condor 076, good evening, taxi via Alpha Juliet, gate number 1111. Alpha Juliet to gate number 1-1, roger that. Papapá, Serra, Quilo, Índia, pronto, copy. Autorizado Congonhas, nível 400, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Piado para acionamento, táxi decolagem, chame agora a torre em 118 decimal 95, ajuste 1015, um bom voo, Serra, aqui no Índia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5002 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da El, Leda, depois da colagem de direita, Pesulu no meio, conforme a rota, controle 1208. Correto, portão 5, chama pronto para o pushback, acionamento, são 3897. Estabilizou, outra 3894. Então 3894, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Mais 1-0-5, repita taxa para o ingresso, certo, Índia. Sonar 6259, contando com a equipe de solo, pode passagem da aeronave da Condor, retaguarda, está livre, reporta táxi. Pode passar a aeronave da Boa, retaguarda, está livre, pode passar a aeronave de solo. Sonar 6259, confirma, corrigindo, pode iniciar o acionamento, a aeronave da Condor já passeando no 1, ok? Pode, então vai confirmação para o solo, vai passar a aeronave. ingresso, Eco India repateado e pronto no 7. Mike Alpha vai manter o ponto de espera, o número 2 para decolar da 1-7. Torre, é o T3895, confirme livre pouso na 1-0. T3894, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus, cono 09, altímetro no 0-5. Gente, livre pouso na 1-0, T3894. É totalmente pronto. Mas só puxar o fim, a gente mais um minuto. Gente, são só um instante para iniciar o push. A aeronave da Avianca já iniciou no 09, vai estar que se a retaguarda. Quem ainda me escuta aguardando? Afirmativo, na escuta no 117. Bono 601 no número 2 no setor, não me escuta aguardando. Primativo, vão checar a possibilidade assim que o aeronave da Avianca iniciar o táxi, quer? Não me escuta aguardando, por gentileza. T3567 é o terceiro no setor, não me escuta aguardando, estimado de no máximo 7 a 10 minutos, ok? Quilândia, Lipo decolar da 1-7, vento 090 graus, com 8 nós. 3894, solo 1-4, livre à direita, solo 1-2, 1-2, mal 9. Livre à direita, 1-2, 1-9, até 3894. Protótipo 6259, temos 1-08 a bordo, 3 horas e alternando Galeão. Chanel 6259, taxia via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre em 1-8, decimal 9-5, ajuste 1015, bom voo. 1015, altímetros, 8895, ponto de espera via parte Índia e Alpha. Via... Solo Salvador, boa noite, até 3894, Litrona. Então 3894, boa noite, taxia via Alpha, mantém a posição antes da taxa de Juliette, aguardando para ingresso. E a Alfa mantém o 7 dentro, aguardando o 7-3-8-9-4. Solo Gol 1-5-6-7, a gente pode iniciar o acionamento e aguardando o som para o processo? Estimativo, Gol 1-5-6-7 vai realizar o push simultâneo com a aeronave da companhia no 04. A aeronave da companhia no 4 inicia, prossegue até a entrada do pátio 3 e após o senhor prossegue o push. E deste modo, mesmo sem preterir, vai iniciar como número 1 no táxi, ok? Apenas para agilizar. Gente, vai iniciar o acionamento aguardando a autorização para o pushback, Gol 1-5-6-7. Autorizado saída da El, sub e mantenha nível de voo 400. Para o 400, se há aquilo índio. Posso traço da Avianca, processo do 08, via Juliette, 3894. Na escuta? 601 na escuta. Vai realizar o pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 03, porém inicia o push e prossegue até a entrada do pátio 3, após a passagem da aeronave da TAM, que vai ingressar via Juliette e vai parquear até o 08, ok? Então após o TAM, inicia o push, prosseguindo até a entrada do pátio 3 e reposta para o táxi. Posso pode passar de Santana, está autorizado o estado de estacionamento até a entrada do Pátio 3. Lá vai aguardar. Goma 601. Michael Alfa, livre decolar, dono 7, vento 080 graus com o nono nosso. Vamos dar uma boa noite, espera 6259, estamos aproximando do ponto 0, pronto. Boa noite, 6259, ali, mantendo 0. Mantendo a pessoa 0. Segue o push, reporta pronto, tá? Fiquei? Tá, sim, a gente vai reportar conosco, tem que dar pra ele. Guardando a passagem do Santos. Já passou lá, já até parou lá. Oi, bom voo. 120, décima 8, gato, uma boa noite. Whisky, Michael. Do Gol, iniciaram o táxi no setor. Controle Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Whisky, Michael, decolou da 17, Dael Leda. Papa Romeu, Whisky, Mike Alpha, contato radar, saída da El, sube e mantenha nível de voo 470. Ascensão ao 470, perfil da Dael Leda, Whisky, Michael. É 259, decolado 221, no controle 120, decima 8, bom voo. 1208, boa noite. Controle D, Salvador, uma boa noite, Oxaneiro 6259, seu Dael. Oxané 6259, contato radar, saída da El, sube e mantenha nível de voo 360. 360, saída da El. papapá, que é aqui, que é autorizada a presença do aeroporto. Aguarde coordenação. O senhor 6259 visual poderia voar da El Roleda? O senhor é 6259, mantém o perfil de saída. Mantém. Bora, Tati Luna 567, temos 107 a bordo, 3 horas e 48, alternando com o fim. Bono 567, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste 1015, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 3895, o Bono 567, obrigado, boa noite. Bono 601, estamos de norte para táxi, com 137 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, alternando o caminho. Segue o banco da companhia via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118.95, ajuste 1015, bom voo, voo no 601. Ajuste 1015, seguindo a companhia, 1295, ponto de espera da pista 10, voo no 601, 100. TAM 3567, coordenando com a equipe de solo após a passagem do segundo tráfego da Gol Retaguarda, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Coordenando com solo após a passagem do segundo tráfego da Gol. Gono 273, informação Zulu, só um instante cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. Papá Romeu, Whisky Mike Alfa, chama o CT Recife na frequência 133.25. Com Recife, 133.25, grato, tenha uma boa noite, Papá Romeu, Whisky Mike Alfa. Após a cópia, um estimado para início do pushback acionamento, apenas para a coordenação junto ao Centro Recife. Pediu para assim que o senhor chamasse para a COP, a gente ligasse, parece que está tendo algum problema meteorológico em conflito. Ele está solicitando estimado para início do push e táxi. No 60 ali, mantenho no zero. Tango Juliette Serra Tango, mantenha-se em condições visuais, reporte no Pandel, descida. 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Horário de decolagem, 2140 Zulu, ok? 2140 Zulu, devido a condições meteorológicas em Confins. Coordenado com o centro agora, ok? Certo, 2140, obrigado. Pronto, cópia, Confins 360. Afirmativo. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 50-11 no transponder e o gol no 273. Pede aprovado 360 com fins, decolando na El, Leda, Bridge, com curva direita, após intercepta. A Pesolu no meio, segue plano de voo, 208 é o controle, 5019 responde, gol 1273. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 273. Confirmando o acionamento para os 2140. Estimativo, decolagem, decolagem a partir das 2140, ok? Decolagem. Ah, pois, decolagem então, obrigado. No livre decolar, dono 0, vento 090 graus, com 8 nós. Decolagem autorizada, voa até 01. Chané 6259, chame Centro Recife na frequência 1033-25. Agora 133-125, 62, que prova, uma boa noite. Boa noite. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, 3-8. Controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, grato, voo no 601. Boa noite, voo no 601. Voo no 601, contato radar, saída da EL, submantenha de voo 360. 360, saída da EL, 120. Puta 3567, com Puta 2 Norte a bordo, 033 Norte de autonomia, observa com. 3567, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8-95, o ajuste 1015, um bom voo. Boa noite, 3567,